Tá ao vivo isso aqui? Ao vivo, senhores? Ao vivo? Não é possível. Mentira que tá ao vivo. A mentira é o. É o Keno falando da mochila do. Do Tchê-tchê. Ah, mentira. Muito bom aquele vídeo. Ao vivo, de verdade. Saudações alviverdes a todos. Eu sou Conrado Cacace, está começando mais um Periscatso. Todas as segundas e sextas-feiras, aqui no nosso canal Verdazo 1914, aqui no YouTube. Hoje é feriado, né? Meio feriado, aquela coisa, né? Feriado é amanhã, mas a maioria emendou hoje. E o Palmeiras mais perto do título do que estava antes da rodada começar. É claro que poderia estar mais perto ainda, mas não foi o que aconteceu. E tem muita gente tendo ataques de nervo por causa disso. Pô, empatou com o Paraná. Vamos já botar o nosso glorioso Gustavo Scarpa aqui, que foi um dos melhores em campo. Vamos colocar nosso. Aê. Vantagem permanece em 5 pontos. Vamos lá. Vantagem permanece em 5 pontos, mas não é a mesma vantagem. A vantagem de 5 pontos para o Inter, ela não poderia ser retirada quer dizer, dava vantagem do Palmeiras ainda ter um empate. Um empate, uma derrota, o Inter com duas vitórias e o Palmeiras ainda ficava na frente. Por causa de saldo de gols, por causa de número de vitórias ficaria igual e no saldo de gols o Palmeiras se daria bem. Agora não, agora se o Palmeiras empatar uma e perder outra e o Flamengo ganhar as duas, o Flamengo passa a gente. Então a gente tem uma rodada de gordura, tá? Para ser bem simples na análise. Antes a gente tinha uma rodada de gordura e ainda podia empatar a outra. Agora não. Tá? Só que diminuiu uma rodada. Então, Palmeiras, curto e grosso. Palmeiras precisa ganhar duas. Tá? Precisa ganhar duas. Ou ganhar uma e empatar duas para ser campeão. Tá? Fazendo 5 pontos já, Elvis. Tá? Por quê? Porque a vantagem hoje diante do Flamengo é de 5 pontos. E tem 9 pontos em jogo. Então o Palmeiras precisa fazer mais 5 para o Flamengo não alcançar. No critério de desempate, o Flamengo passa a gente porque passaria a ter mais vitórias. Tá? É isso que precisa ficar claro. Então, nosso objetivo agora é 5 pontos com 2 jogos no Allianz Parque contra a América e Vitória da Bahia. Ai, mas eles estão desesperados para cair. Pô, ainda bem que eles estão desesperados para cair, porque se fossem times disputando o título, aí o jogo ia ser bem mais difícil. São times que estão desesperados para cair. Então devem ser times bem fracos, né? Ai, mas o Paraná também era fraco. O Paraná é o mais fraco de todos. Só que não foi o mesmo Paraná que vinha jogando. O Paraná achou uns jogadorzinhos ali diferentes. Por quê? Porque já começou a mandar nego embora. Tinha um monte de suspenso. Então começou a botar os moleques da base, os moleques da base jogaram. Ah, então pior ainda, foi os caras da base. Então. Fator surpresa, não havia como estudar esses moleques. Só que não é esse o pior, né? O pior é que o que aconteceu ontem? Quer vocês queiram, quer vocês não queiram. Então eu tô vendo que tem gente muito falando, ah, véio, o vento foi pros dois, foi pros dois. O vento, a tempestade que aconteceu ontem lá em Londrina, nivelou os dois times. nivela quaisquer dois times. Se tivesse ontem o Flamengo jogando hoje com o Paraná, não vou dizer que ia perder, mas ia ter as mesmas dificuldades que teve o Palmeiras. Se viesse o Manchester City jogar ontem com o Paraná, ia ter as mesmas dificuldades que teve o Palmeiras. O jogo fica aleatório, o jogo vira uma pelada de churrasco. É uma coisa diferente do que costuma acontecer. Então não dá para você exigir desempenho de um time nas condições de ontem. Só nos restou ontem torcer. Então, se todos os jogos do Campeonato Brasileiro acontecessem nas condições que aconteceram ontem, provavelmente o campeão ia acabar com 60 pontos. Sabe? Você não ia ter um time muito melhor do que o outro. Ia ser tudo pau a pau, tudo equilibrado. É isso que eu acho que faltou entendimento para boa parte da torcida do Palmeiras. E por que falta esse entendimento? Eu não sei se é porque nunca jogaram bola. Sabe, quem já jogou, quem teve lá, sabe que não dá pra jogar. Não dá pra jogar. Não dá pra você mostrar o quanto você é melhor. Porque, antes de mais nada, você tem que se preocupar pra onde vai a bola. Quando você tá jogando, a bola tá viva, o teu cérebro ele vai processando a velocidade da bola, o deslocamento da bola, então o movimento que você tem que fazer. Você tem que ter uma espécie de corretor na hora, quando está numa situação dessa, para, sabe, o movimento que eu tenho que fazer para dominar essa bola é diferente, peraí. Para eu bater na bola, peraí, que o vento tá para lá, então eu preciso fazer. Então exige um processamento a mais. E aí você não consegue pensar direito a jogada, você não consegue pensar direito o deslocamento, porque tem um negócio te distraindo. Não é só o vento atrapalhou. Não é tão simples assim. O futebol de hoje está requerendo muito mais inteligência dos jogadores em campo. E quando você tem que processar um dado a mais, você distrai. Aí o cara foca no que ele tem que fazer para o movimento. E aí ele esquece não. Fica em segundo plano o que vem depois. Ah, você tá passando pano. Não, seu cretino. Eu não tô passando pano. Eu tô tentando explicar pra você por que, que o Palmeiras empatou com o Paraná. Em que condições o Palmeiras não ganharia do Paraná? O que, que faltou ontem? Pra você que tá cornetinho aí, pro Palmeiras ganhar do Paraná. Faltou a bola entrar. Porque mesmo assim... Aí você fala assim, o vento foi pros dois. Foi pros dois. Aí você vai ver, o Palmeiras teve 14 chances de gol. O Paraná teve 4. Então o Palmeiras também, mesmo com tudo, foi melhor. Aí a gente pode criticar algumas coisas que fogem do escopo do vento. Por exemplo, a bola do Borja no final do jogo. Aos 41 do segundo tempo. Aquela não teve vento, aquela não teve nada. Então isso a gente pode e deve criticar. O Borja teve a bola do jogo aos 41 do segundo tempo, era 2-1 pro Palmeiras. Tava de frente, o canto aberto, era só dar o tapa. E ele chutou em cima do goleiro. O Filipão mexeu errado. Mexeu muito errado. Tirar o Lucas Lima no intervalo, a não ser que tenha alguma questão física, né? Não faz o menor sentido. Não era jogo pro William. Seria jogo pro William se o Palmeiras estivesse na frente. E aí, a favor do vento, o adversário viria para cima de nós. E aí era jogo para correria mesmo. Né? Mas não, o segundo tempo começou com a gente no 0-1. Então a gente precisava de ocupação de espaço e toque de bola. E ele apostou no William e tirou o Lucas Lima. E piorou depois quando ele tirou o Gustavo Scarpa. O Palmeiras precisava de toque, não de correria, não de botar e o Moisés, claramente numa tarde muito ruim, um dos caras que menos se adaptou, é aquilo que eu falei. tem aquela coisa do cara se adaptar, do cara, né, ter aquele processamento secundário, ó, tem que ter uma correção em todos os movimentos, tem que ter uma correção em todos os tapas que você dá na bola. Teve jogadores que se adaptaram bem, rápido, a isso. Dudu foi um deles. O Dudu se adaptou muito bem. O Dudu, vamos fazer uma comparação aqui. O Dudu tem um pneu de chuva. Pneu de vento, vai. Não existe. É, o Moisés foi um dos que teve menos adaptação às condições do jogo. Então era ele que tinha que ter sido sacado. Então faltou essa percepção pro Filipão e pro Paulo Turra. Ó, não tá dando para jogar com o Moisés. E outra, diante de uma situação como aquela, você não precisa de, né, de dois volantes. Deixa lá o Felipe Melo plantado, faz um 4-1-4-1, né, e avança. Sabe, imprensa os caras no campo deles. O vento está a nosso favor. Planta o sistema defensivo para não correr risco de precisar de uma recomposição tão rápida. O vento está contra o ataque deles e vai para cima. Então essa teria sido a estratégia. Muito fácil falar agora também, né? A ventania começou durante o jogo. Se ela tivesse começado antes, porra, você para, você pensa, você planifica o negócio. Começou na hora, é muito difícil. E o Palmeiras voltou lá com o empate. Então o que acontece com a nossa torcida nessas situações? Ansiedade, medo, cagaço. A maioria de vocês já foi na rede social encher o saco de alguém. Ah, porque já somos, porque somos. Cantaram antes. Agora vocês estão cagando de medo do Palmeiras perder, então vocês estão transformando esse medo nesse desespero aí agora de xingar os jogadores. Como se a culpa de vocês terem ido lá provocar os flamenguistas, os corintianos, São Paulino, ou no trabalho, ou na rede social, sei lá onde, fosse dos jogadores que estavam lá ontem. A culpa não é deles. A culpa é sua, se você for fazer isso. Então não adianta agora você ir descontar nos caras. Tá? Gente, quem viveu a década de 80 não pode estar puto com o que está acontecendo. Com o que está acontecendo, não. Vamos deixar claro. Com o tropeço de ontem. Vocês parecem que... Vocês querem o quê? Campeão com 102 pontos, é isso que vocês querem? Senão não tá bom. Vocês estão ouvindo muito aquela emissora, que eu já nem vou falar mais o nome, e vim falar que é desempenho não está bom. Às vezes eu acho que precisa... Eu não sei o que precisa, sabe? Eu sei que esse tipo de atitude da torcida do Palmeiras atrapalha. Atrapalha os jogadores. Atrapalha. Porque eles veem em rede social. Vocês estão jogando contra. A gente tem que jogar a favor do nosso time. Sabe? Ai, porque o goleiro... Porra, vai pegar aquela bola, cara. Sabe? Vai lá, você... Ah, é porque o Moisés... Pô, tudo bem, Moisés não jogou bem. Não vem numa fase muito boa. A questão é que a gente tem jogadores muito bons. E dá pra trocar. Então é questão do Filipão trocar. Do Filipão perceber isso e trocar. Agora, vim falar que o Moisés é jogador de pôquer. Que ele é gordo. Que ele, não sei o que, sabe, esses nomes depreciativos que vocês arrumam para falar dos nossos jogadores, principalmente num cara como o Moisés, que merece muito demais o nosso respeito, nossa gratidão pelo que ele fez em 2016 e em parte de 2017, enquanto o time estava jogando bem. Ele não vem numa fase boa já há muito tempo. Ele não se encaixou bem no esquema do Filipão, ao contrário do Bruno Henrique, que encaixou. Demorou um pouquinho, mas encaixou muito bem também, né? Ele já vinha bem com o Roger. No começo ali ele deu uma oscilada e pegou o jeito. O Moisés ainda não. Pô, vocês vão ficar xingando o Moisés, cara. Eu acho que isso daí é falta de outra coisa, sabe? Eu não vou ficar falando aqui. Mas eu acho um absurdo. Eu acho um absurdo. Não vou concordar nunca com esse tipo de atitude. E queria aqui deixar claro meu apoio irrestrito ao Moisés, ao Everton, ao Diogo Barbosa, ao Edu Dracena, ao Antônio Carlos, que são jogadores que estão sendo importantíssimos nesta campanha do Palmeiras este ano, não só no Campeonato Brasileiro. O Palmeiras é o time que mais ganhou o jogo entre todos os times do Brasil. É o time que mais conquistou pontos. É o time que está... É o protagonista do futebol brasileiro. Vocês estão cornetando meio time. Uma coisa é criticar. Criticar de forma positiva. Criticar e falar, olha, o Borja errou. Errou e tem que falar que errou. Não tem que ficar tapando sol com a peneira. Errou. Manda embora? Não, aí é uma avaliação que tem que ser feita ao fim do ano. Ah, o Everton, não sei o quê. Manda embora. Manda embora. Não. Vê quantos gols ele tomou. Ah, o Edu Dracena. O Edu Dracena tem sido um dos melhores zagueiros do Palmeiras na temporada. É que a gente tá com zagueiros muito bons e o Gustavo Gomes chegou e meio que tomou conta. Então ele tá com um parâmetro de comparação quase que desleal. Agora, eu prefiro ter um zagueiro alternativo sendo o Edu Dracena do que sendo o Arboleda. Vocês querem o Arboleda? Quem que vocês querem? Então, sabe, o Filipão entrou nessa de botar duas duplas diferentes. E a gente vê que cada vez mais a dupla Luan e Gomes tá com desempenho melhor que a dupla Antônio Carlos e Edu Dracena. Tá. Inegavelmente tá melhor. O que não quer dizer que a dupla Antônio Carlos e Edu Dracena é uma peneira. De jeito nenhum. Então, não é porque a gente tenha algo melhor que a alternativa, que é muito importante para uma sequência de 80 jogos numa temporada, vai ser queimada, vai ser, sabe? Então, na hora de começar o jogo, meu Deus, hoje a dupla é Antônio Carlos e Edu Dracena. Pergunta para qualquer torcedor do Fluminense, qualquer torcedor do Vasco, qualquer torcedor do Atlético Mineiro, qualquer torcedor... Você queria ter uma zaga dessa? O cara ia ficar de joelho, pelo amor de Deus. Vocês estão me dando, eu aceito. Antônio Carlos e Edu Dracena, vocês estão cornetando. É pra, porque Luan e Gomes é melhor. Não dá pra colocar os caras em todos os jogos, estoura. Vocês conseguem entender isso? Não deixem de ser burros, deixem de ser dromedários. Deixem de ser animaizinhos de teta. Deixem de ser jabutis ordinários. E apoiem os nossos jogadores, que estão prestes a dar um campeonato brasileiro. Mais um campeonato brasileiro para nós. Tá? Então, larguem de ser xaropes. Vamos lá. Vocês têm que administrar, gente, a frustração de vocês. Ah, porque eu queria ser campeão quarta-feira. Tá bom. Tá bom, eu também queria. Eu também queria. Provavelmente a gente vai ser campeão domingo em São Januário e a gente não vai estar no estádio. Fazer o quê? A vida não é tudo do jeito que a gente quer. Administrem as frustrações de vocês. E se vocês não conseguem, pelo menos não atrapalhem o time que a gente torce. Vão descontar a frustração de vocês. Vocês sabem aquele saco de areia? De lutador de boxe, lutador de MMA, comprem um, preguem no teto, num canto da casa de vocês e vão lá socar o saco de areia. Sabe? Em vez de ficar enchendo o saco na internet. Ah, eu preciso desabafar. Veio um aqui no chat, no final do jogo, falou: ah, deixa a gente desabafar. Não, aqui não. Na internet não, deixa de ser burro. Vai desabafar na internet. Você tem que desabafar com um amigo. Você tem que desabafar com o seu terapeuta. Você tem que desabafar com a linha anti-suicídio. esse é o lugar de desabafar e não pagar mico em público. Além de tudo, você paga mico. Você mostra o quanto você é desequilibrado, o quanto você não tem preparo nem para torcer para um time de futebol, quanto mais para ser alguém na vida. Peguei pesado agora. Vai comprar um saco de areia, vai socar o saco de areia, para de encher o saco na internet, ô porra. Entrou um negócio no meu olho aqui, tá enchendo meu saco. Certo, malditos? Vamos lá. Eu já vou partir pra vocês hoje, hoje eu tô a fim de debate. Tira aqui o letreiro. Vem aqui pro padrinho. Tira o Gustavo Scarpa. Eu nem vi se tem dromedário pegando pergunta. Tem, tá aqui. Vamos lá? João Henrique, quem nesse time você acha que está jogando abaixo do esperado? Vê que legal essa pergunta, né? O cara quer saber de quem está abaixo, não quer saber de quem está acima. Vê como é nosso torcedor, João Henrique. Ah, tá bom. Falar de quem está abaixo, é, sabe, ok. Acho que faz parte da análise, faz parte de uma, de um julgamento equilibrado. O que me espanta é o interesse por quem está abaixo, né? Eu até poderia falar, mas acho que não é momento, cara. Sabe? Eu acho que não é momento de ficar falando, né, fulano está abaixo, fulano não sei o quê, nesse momento. Porque agora a gente não está em momento de correção. A gente está em momento de vamos todo mundo junto com tudo. Quem tem que fazer essa análise agora é o Filipão. Seria válido a gente fazer isso no, durante a temporada, é, se a gente fosse pedir correções de rota, se a gente fosse, sabe, começar a debater, pô, o time tá jogando de um jeito errado, precisa repensar o jeito de jogar, tal peça não tá funcionando. Agora não é hora disso, gente. Agora faltam 3 jogos. Não vai mudar o jeito de jogar. Agora é desempenho, tá? É o primeiro. Vai lá, tocou a guitarra. O autor do riff, Marcelo Torelli, acabou de fazer aqui o primeiro. E também tá indignado. Ah, parece que a gente tá na mesma situação da Vasco e da Chapecoense, né? Pô, seremos campeões. É isso aí, Torelli, é isso aí mesmo. Mas então, com relação agora a fazer análise negativa, eu acho que não cabe agora. Agora é hora de todo mundo se abraçar. Agora é hora de todo mundo empurrar pra frente. E as análises de quem está indo mal, claro que a gente tem que fazer, mas nesse momento cada um guarda para si e deixa para falar a hora que bater campeão. Acabou o campeonato? Ah, bom, agora sim, agora nós vamos cornetar. Agora nós vamos cornetar, fulano não foi bem, sempre. Ficar fazendo lista de dispensa agora, quem está indo, você fala assim, quem está indo mal agora significa lista de dispensa. Quem você dispensaria? Porque é o fim do ano. Não é que quem merece ir pro banco. É quem você dispensaria. Então o que a gente pode falar assim, bom, quem que você escalaria pro próximo jogo? Bah, aí é diferente. Aí você tá, né, pensando no jogo. Ok. Nesse momento, esse tá melhor que aquele. Por exemplo, eu colocaria o Guerra no lugar do William. Por quê? Porque a gente precisa de posse de bola. Não é jogo de correria. O América vai vir retraído. O jogo do William é um jogo que precisa de espaço. Não é jogo pro William. Tá? Eu colocaria o Guerra. Ah, o Guerra é o cemitério de jogada. É outra que inventaram. Olha lá, o Marcos Zito. E a ideia de mostrar a torcida nas transmissões? Marcos Zito, eu encontrei ele no clube no último sábado, quando eu fui fazer a entrevista com o Genaro Marino. E ele veio me cumprimentar. Ó, Conrado, gosto do seu trabalho, bacana. É sempre muito bom ter esse tipo de interação com vocês. E ele me deu uma ideia muito bacana. Ele disse que o tipo de transmissão que a gente faz no estádio, eu e o Bruno Zaniolo, ele disse que tem canais na Argentina que fazem igualzinho, que ele até achou que a gente tinha se inspirado neles para fazer isso. E que a única diferença é que eles viram a câmera pra torcida quando sai o gol. E por que a gente não faz isso? Fala, pra torcida a gente pode virar, né? Dá pra fazer isso. Então vamos ver se a gente... O problema é lembrar na hora de fazer isso, viu, Marcos? Mas eu vou tentar. E o Nicolas está falando assim, que depois do empate contra o Bahia, em que poderíamos assumir a liderança, percebi que não precisa ficar ansioso, que o que nos é de direito virá. Avante Palmeiras, virem padrinhos seus malditos. Disse o Nicolas. Boa, Nicolas, obrigado. Então, o que é para vir, vem. Não adianta se desesperar. Então, ele está contando a história aqui que ele teve essa percepção quando empatou com o Bahia. Vocês lembram a situação do jogo contra o Bahia? Se ganhar, a gente vai assumir a liderança, empatamos. Calma, calma, tudo bem. Sabe? Não vai ganhar todas. Aliás, o empate com o Bahia e o empate com o América foram, acho que, as duas únicas... Né? E, lógico, o empate com o Paraná, tem que colocar nessa conta também. Foram três partidas em 19 que a gente pode falar, pô, mas podia ter sido melhor. O resultado poderia ter sido melhor. Em compensação, a gente teve vitórias que a gente estaria satisfeito com o empate. Então, uma coisa acaba compensando a outra. Projeta um turno, os últimos, vai, 19 jogos, 20 agora, né? Pega 20 jogos atrás, a partir do momento em que a gente perdeu do Fluminense lá no Maracanã. Projeta 20 jogos pra frente. Quantos pontos você quer ganhar nos próximos 20 jogos? Tem 60 pontos em jogo. Quantos pontos você quer ganhar? 50? Fecha 50? Foi exatamente o que a gente ganhou, 50 pontos. Foram 15 vitórias e 5 empates. Caralho, vocês querem mais o quê? Não, 50 não tá bom. Tem que ganhar 55, vá merda. Ai, ai, ai. O estagiário aqui tá fazendo pergunta, olha lá. Em que jogo vocês convenceram que o Palmeiras seria campeão? Pra mim foram as vitórias contra Grêmio e Bambi. Não foi um jogo. Não foi depois de um jogo que eu me convenci que o Palmeiras seria campeão, Luiz. Até porque quem se convence disso depois de um jogo está influenciado por um jogo. E um jogo influencia muito, tanto para cima quanto para baixo. Você está na emoção. Eu me convenci que o Palmeiras ia ser campeão quando o campeonato começou. Você assiste todos os periscates, você sabe que eu falo que o Palmeiras vai ser campeão brasileiro desde que começou. Eu achei que não ia ser quando demitiu o Roger. Falei, fudeu. Mas, felizmente, o Filipão pegou a mão muito rápido e embalou o time de novo. Mas é só você ver o panorama do futebol brasileiro. O Palmeiras tem um elenco muito mais forte. Toda uma estrutura em volta muito mais firme. O Palmeiras perde um jogador, perde outro, entra um lá que resolve. Então, pra mim estava claríssimo que o Palmeiras ia ser campeão desde que o campeonato começou. Então não foi um jogo, não foi, e quando estava 8 pontos atrás, quando virou o turno, você acreditava? Vai lá ver o que eu escrevi, vai lá no site, vai lá ver o que eu escrevi. O Palmeiras vai ser campeão. Então é isso que o Nicolas falou. Quando é pra ser, vai ser. Como disse o Douglas aqui, basta ganhar a quarta e o cheirinho não ganhar, que é deca. É preciso o Inter também não ganhar, né? Ok, se o Palmeiras ganhar e o Inter ganhar também, permanecem os 6 pontos. Entre Palmeiras e Inter, faltando 2 rodadas. Palmeiras com 2 vitórias a mais. Quer dizer, o Palmeiras perdendo 2 e o Inter ganhando 2, vai pro saldo de gols. E aí são 12 gols que o Inter tem que tirar, né? Então vamos supor que o Palmeiras perca as 2 por 1 gol de diferença. Então o Inter teria que fazer, sei lá, 9 gols, 10 gols de diferença em 2 partidas. Mas se ele ganhar de 5x0, ele tira isso. É impossível? Quando você precisa fazer 5 gols, não é impossível. Tá? Então, assim, vamos supor. Palmeiras perde do Vasco. Aí o Inter, pô, vamos lá, vamos meter gol. E o Inter vai jogar com, sei lá, um time fraco. Acho que é com o América, inclusive. Ou já foi, sei lá. O Inter também tem uma tabelinha bem tranquilinha. mas precisamos meter 5 gols. O Inter vai jogar para meter 5. É diferente de você jogar para meter, para ganhar 3 pontos. Quando você tira o pé, você, pô, a gente precisa meter 5. Vamos começar a fazer um jogo, sabe, sei lá, um saci doido aqui. Os caras vão para meter 5. Ah, eu tô com medo que isso aconteça? Lógico que não. Até porque o Palmeiras não vai deixar isso acontecer. O Palmeiras vai ganhar 2 jogos, vai fazer... Vai empatar com o Vasco, vai até ganhar do Vasco. Pode fazer 9 pontos. Você acha que vai bater esse vento de novo? Não sabe o negócio desse de novo? Não vai. A única coisa que pode acontecer de ruim é os jogadores perderem a confiança. De tanto que vocês enchem o saco. Agora, eu vi o Palmeiras ser eliminado da Copa do Brasil e no domingo seguinte ir lá e mostrar que tá focado. Eu vi o Palmeiras ser eliminado da Libertadores, continuar jogando no Brasileiro e mostrar que tá focado. Ganha jogo importante, jogo grande. Empatou com o Paraná. Agora vai pegar o América em casa. O América tá desesperado, trocou de técnico. Agora veio o Givanildo. Vocês estão com medo do América do Givanildo. Tem que respeitar. Tem que respeitar, assim como tinha que respeitar os caras do Paraná, e não foi por falta de respeito, não foi por salto alto, vi gente falando de salto alto. Salto alto porra nenhuma. O Palmeiras perdeu pro vento, perdeu. O Palmeiras empatou com o Paraná e empatou com o vento. Que veio um vento muito forte que fudeu com o jogo. Caramba, vocês não conseguem enxergar isso. Ai, dando desculpa, não é desculpa, vai lá jogar, vê se é fácil. Não era um ventinho, era um puta do vento. Vocês não viram o que fazia com a bola? Vocês não viram como a bola se deslocava? Teve dois aqui. Teve um do Rubenight. Ele tá falando que é Gustavo Gomes e mais 10. O elenco é fantástico. Deem like no vídeo. E o Rubenight, ele é presidente do fã-clube do Gustavo Gomes, inclusive ele me mostrou que ele tem uma foto sensual do Gustavo Gomes, um pôster ali no, na casa dele, colado ali, ele me mandou uma foto. É, ele gosta muito do Gustavo Gomes. Ah, então ele tem uma foto ali do Gustavo Gomes, numa situação ali de vestiário, e ele achou a foto muito emblemática e colou ali no pôster na casa dele. Um grande abraço, viu, Rubenete? E teve outra aqui do Juliano, que diz que tá difícil segurar a ansiedade. Segura, meu velho, segura. Que isso, parece menininha que tá prestes aí no show do Restart. Como é que é essas bandas aí? Nem sei mais. Calma, velho, vamos ser campeão. Calma, segura. Vamos lá, mais perguntas. Henrique Pellegrino. Conrado, o Palmeiras está voando nos campeonatos de pontos corridos, mas desde 2015 batemos na trave nas 9 Copas que disputamos. Na sua opinião, o que está faltando para reconquistarmos esses torneios? Cara, mata-mata é isso, cara. Mata-mata só ganha um. Então, batemos na trave em 9. Deixa eu ver que 9 que você está falando. Não conta Paulista, cara, tá? Paulista é diferente. Paulista é um torneio de pré-temporada. Onde é tudo mais... É tudo mais nivelado por baixo, porque todos os times estão em desenvolvimento. É só você ver o resultado dos times no brasileiro e compara com, sabe, quem foi campeão estadual. Então, tira o Paulista dessa conta. Então, de 2015 para cá, que a gente ganhou a Copa do Brasil, então a gente tem, na verdade, 6... 6 torneios que a gente fracassou. 3 vezes na Libertadores. Na Libertadores de 16, a gente perdeu do Nacional do Paraguai. A gente, na verdade, não foi nem no mata-mata, né? A gente ficou fora na fase de grupos. A gente nem foi pro mata-mata. É isso, né? Já tô louco, já? Me ajudem aí, que minha memória... É isso, né? Na verdade, o que ferrou a gente foi os dois confrontos com o Nacional. A gente perdeu aqui com o gol do Nico Lopes. Não foi isso? Me ajudem aí, cacete. Isso. Foi isso. Tá. Então, não foi no mata-mata. Aí, no ano passado, foi no Barcelona. Pô, foi nos pênaltis. E... Porra, o gol que a gente tomou lá foi um gol de pinball. O Palmeiras estava jogando certinho, jogando para trazer o empate de lá para cá e tomou um gol aos 48 do segundo tempo. Né? Um gol do Alves, que está no Inter hoje, não é isso? Os dois estão no Inter, aliás. O Alves e o Nico Lopes. E aí, aqui a gente fez o gol. O Moisés estava voltando de lesão. O primeiro jogo do Moisés voltando de lesão. Ele fez um golaço. Só que o Palmeiras parou no 1-0. Era o time do Eduardo Batista, que ainda estava em formação. Copa do Brasil. Em 2016, a gente perdeu de uma falta. Aí é lance fortuito. Em 2016, a gente perdeu do Grêmio uma falta besta do Alione, que ele foi expulso. O Everton Cebolinha, que na época ainda era um reservinha do Grêmio ali, estava começando, né, a ganhar espaço no time do Grêmio com o Renato. Aí o cara achou um gol ali e eliminou a gente. 2016. Ano passado foi aquela pane contra o Cruzeiro, que nós tomamos 3 gols. Fomos buscar o 3x3. Fizemos 1x0 lá. Só que aí tomamos um gol do Diogo Barbosa, faltando 5 minutos na pressão do Cruzeiro. E aí é mata-mata. Coisa de mata-mata. E esse ano, pô, Cruzeiro de novo. Pô, a gente foi roubado, né? A gente foi roubado. A gente fez o gol aqui. A gente tava perdendo de 1x0, fizemos 1x1. E aí a gente ia pro jogo lá com empate. Como a gente foi pro jogo de lá precisando da vitória, aí fica realmente mais difícil, né? Então são detalhes. O que está faltando? Aí você pega todos. Eu tentei contar rapidinho a história de todos esses jogos, esses confrontos. Além do jogo do Boca, né? O jogo do Boca também foi Palmeiras levando o jogo bem, o jogo de lá. Foi bem parecido com o do Cruzeiro. Aí você toma um gol. Tomou 2 ainda do Benedetto. E aí vem pra cá precisando fazer um placar maior. Aí o jogo é diferente. Foram contingências de jogo. O gol do Barcelona. Os dois gols do Benedetto. O gol do Diogo Barbosa. Contingência de jogo. Não tem um negócio, ó, tá faltando isso pro jogo de mata-mata. Não é tá faltando isso pro jogo de mata-mata. É tá faltando segurar. Conseguir segurar. Assim como conseguiu segurar contra o Cerro Porteño, que a gente fez o placar lá e perdeu aqui segurando. Assim como a gente, pô, passou várias fases antes de chegar nos jogos da eliminação. Passamos por vários também jogando, segurando, jogando mata-mata. Só que chega uma hora, perde. Ou vai até o final e ganha. É contingência de jogo, é mata-mata. É coisa que uma coisa... Assim, esses jogos, por exemplo, se é no brasileiro, a gente fala assim, pô, então, empatou aqui contra o Cruzeiro no brasileiro, 1x1 no Mineirão. Só que era um jogo de mata-mata. Eliminatório. O jogo de 1x1 lá no Mineirão. Aliás, os dois foram 1x1, né? Do ano passado e esse ano. Ah, empatou fora com o Cruzeiro no Mineirão. Se fosse no brasileiro, ninguém ia estar falando, ah, porque precisa não sei o quê. Empatou com o Mineirão, com o Cruzeiro no Mineirão fora. E aí? Sabe? Então, não é isso de no mata-mata isso, no brasileiro aqui. Não tem nada disso. Tá? A Palmeiras está jogando bem. Forte, tá consistente. Cada jogo teve suas razões específicas, mas não é um problema crônico. Palmeiras tem problema em mata-mata. Não, tire isso da cabeça. Isso não existe. Tá? Time de mata-mata forte também é forte nos pontos corridos e vice-versa. Então, se o Palmeiras tá forte nos pontos corridos, é fortíssimo no mata-mata. O que não quer dizer imbatível. Tá? É essa mesma característica que pode dar a chance, por exemplo, do River Plate ir lá ganhar do Real Madrid, que é um jogo, é mata-mata. O Grêmio poderia ter ganho do Real Madrid ano passado, ter sido campeão mundial, embora o Real Madrid fosse bem mais forte, mas poderia. Encaixa um contra-ataque, faz 1x0 e fica se segurando ali. Podia conseguir. Gustavo Prado. Qual a forma mais produtiva do Gustavo Scarpa atuar no time? Qual a melhor companhia no meio campo? Boa, boa. Tá vendo? Pergunta propositiva. eu gosto do Gustavo Scarpa jogando de lado, afunilando. De preferência do lado esquerdo. Ah, desculpa, do lado direito, para ele dar aquele tapa de esquerda. É, a la Robin, né, que vocês gostam. Mas com ele isso rende muito bem. Eu gosto muito. Então eu colocaria no meu time ideal, que eu gosto mais. Claro, cada jogo é um jogo. De repente você pode dar uma mexida num ou no outro jogador para encaixar melhor com o adversário. Mas o meu time base tem Thiago Santos, Bruno Henrique, Scarpa na direita, Lucas Lima no meio, Dudu na esquerda e Borja na frente. Esse para mim é o melhor que o Palmeiras pode fazer do meio para frente. Tá? Agora, nada impede de colocar o William quando o jogo supõe que a gente vai ter um pouco mais de espaço. Nada impede de colocar o Moisés na frente no lugar do Lucas Lima quando precisar de um meio campo um pouco mais encorpado na marcação. Então o Palmeiras tem elenco para isso, tá? Mas essa formação hoje, levando em conta inclusive as fases técnicas, né, seria, como eu disse, Thiago Santos, Bruno Henrique, Scarpa, Lucas Lima, Dudu e Borja. Certo? Isaac. Tenho sentido a zaga muito mais exposta nos últimos 5 a 6 jogos do que no início do Filipão. Seria o efeito do fim da temporada somente? Má fase ou talvez algo mais tático e estratégico? Aí é coisa de sentimento, né? Sentir a zaga mais exposta. Eu não estou sentindo essa zaga mais exposta que você está falando, não. Não estou, não. Não sei. Aí quem tem que responder, bicho, é você. Por que que você tá vendo a zaga mais exposta? Para você, quais são os destaques e surpresas deste ano? Perguntou o Giovanni. Surpresa? Só para pensar, hein? Porque nenhuma surpresa. Nenhuma. Nossa, como tá jogando, eu não esperava. Talvez o Vitor Luiz. Tá jogando acima do que eu esperava que ele fosse jogar. Vitor Luiz. Deixa eu pensar se tem mais algum. Não. Ninguém vem jogando muito acima do que eu esperava, não, a não ser o Vitor Luiz. Eu acho que é o que mais superou a expectativa. Tá jogando bem. E de forma consistente. Porque ele começou jogando exatamente o que eu esperava. Mais ou menos ali, fazendo a dele. E ele evoluiu bastante. Tanto ofensivamente quanto defensivamente, e amadureceu bastante dentro de campo. Ele está tomando as decisões corretas, ele já entendeu as limitações técnicas dele, então ele não está mais cometendo aqueles erros de precipitação, tentando driblar onde não é para, né, porque ele não consegue. Então ele já aprendeu e não está mais cometendo esses erros. Vocês já notaram isso? Eu notei. Então eu mencionaria o Vitor Luiz como que mais superou a expectativa. Não quer dizer que é o que está jogando melhor, claro. É o que jogou mais em relação ao que eu esperava. Vamos lá. Arthur. Ah, a mesma pergunta do Arthur. Do Arthur Maimone. Um abraço. O Vitor pergunta se eu acho que ontem faltou um ponto de velocidade. Não, não, não, claro que não. O Paraná estava retraído. Não precisava de velocidade, a gente precisava de toque. De bola conduzida, que foi como saiu, inclusive, a jogada do pênalti. O Gustavo Scarpa roubando uma bola no meio de campo, até no campo de defesa um pouco, e partiu com ela dominada. E foi soltar a bola só ali na entrada da área. Ele soltou a bola para o Dudu. E aí saiu a jogada do pênalti. Tocou a guitarra do Superchat. Ele quer fazer um Superchat nostalgia. Um TBT aqui, só que é um TBM. Só para lembrar dos antigos, por onde andam Roginho e Joseldes? O Joseldes não era da época do Periscope. O Joseldes já era da época do Facebook. Tá? O Joseldes, inclusive, virou padrinho. Depois ele deixou de ser por razões pessoais dele ali. O Roginho nunca mais apareceu, né? Ele só aparecia na época do Periscope mesmo. Não sei. Mas era engraçado, né? No começo. Era bem mais solto também, né? Eu falava muito mais besteira do que eu falo hoje. Bem lembrado, Marcos Vinícius, que é padrinho. Aliás, fica aqui o convite, né? Tá aqui. Hoje é um bom dia pra você se tornar padrinho, né? Bateu o 13º, né? Ah, sabe que você que tá aí, que acompanha sempre o Verdazo, assim, ainda vou ficar padrinho, né? Agora não é hora, mas... Agora é! Agora é hora! Agora bateu o 13º, agora você tá feliz, tá tranquilo, dá pra você planejar o ano inteiro. Bota lá um tequinho por mês, né? Um tequinho por mês pra gente, né, sair desse 4-5-4 que a gente tá aqui. Quem sabe chegar a 500 até o fim do ano, pelo menos, já pensou? A gente bate já metade da meta no fim do ano. E você ser um tijolinho nessa construção. Acho que agora é hora, né? É, tô pensando, quando der, eu vou, agora dá. Agora dá, meu velho. Agora é o momento. Então é só ir lá, padrim.com.br/verdades, você escolhe com quantos mil dólares por mês você quer contribuir. Sabe, qualquer ali, um tequinho ali, uma taxinha que você paga pra Netflix ali, muito menos do que isso. Então, tá na hora de você ficar padrinho, se juntar a nós, todo esse pessoal aqui, que todo mundo já se conhece, eu conheço todos pelo nome, todos eles se conhecem, então todos amigos já. Tá na hora de você entrar pra esse grupo aí, cara, você vai gostar. Vamos lá. Eduardo Paim, o que faltou ontem foi ter escolhido o lado com vento a favor. Será que nosso capitão escolheu o campo errado? Ô, meu caro palco suspenso, pra começar que não tava ventando antes do jogo, né? Tava aquele ventinho, normal, que tem todo jogo. Ninguém esperava que ia vir aquilo. E outra, você escolhe um pensando no vento, aí no segundo tempo vira. Então não faz sentido o que você tá falando. Pedro Forte e Gustavo Prado falam da melhor escalação para o próximo jogo. Não sei. Eu escalaria isso que eu falei. Só que não pode ter o Gustavo Scarpa, que está suspenso. Então eu colocaria o Guerra. Então, de novo. Thiago Santos, Bruno Henrique, Guerra, Lucas Lima, Dudu e Borja. Tá? E dupla de zaga, Luan e Gustavo Gomes. Para a alegria do Rubenight. E nas laterais eu colocaria Marcos Rocha e Vitor Luiz. Bruno Souza quer saber como é que está aquela projeção de pontos. Bom, estamos um ponto abaixo. Estamos um ponto abaixo depois do jogo de ontem. A gente estava um ponto acima, aí lógico, era contar a vitória contra o Paraná, ela não veio. Então, perdemos 2 pontos na projeção. Estava um acima, ficamos um abaixo. Tá? Então, seguindo a projeção, a gente já termina com 76. 76 já é campeão. Né? Por quê? Porque a projeção ela ia até 77 para dar uma margem de segurança. A gente já sabe que essa margem de segurança hoje ela já não é necessária. Tá? Então a gente nem precisa fazer 77 pontos para garantir 76. Já... Tô falando besteira? Deixa eu abrir a tabela aqui que agora fiquei confuso. Eu já não estou mais raciocinando em pontos ganhos. Eu estou raciocinando em diferença de pontos. Mas vamos lá. Palmeiras está com 71, exatamente. Precisa de mais 5 pontos. Então 76 bate. Então na prática continua justíssima. Tá? Estamos um abaixo, mas se a gente mantiver as projeções daqui para frente, a gente chega lá com uma vitória e 2 empates. Olha só. Porque eu estava projetando jogos difíceis no final, assim, sabe? Dificuldades no final. E eu coloquei no comecinho, eu coloquei empate com o Vitória em casa no último jogo. Empate com o Vitória. Se chegar no último jogo precisando ganhar... Você acha que a gente não ganha? com o Allianz Parque fervendo, com o Vitória, provavelmente já rebaixado. A gente vai jogar contra a mala branca só. Na verdade é essa. Eu tenho seríssimas dúvidas que o Vitória vai chegar ainda pensando em alguma coisa no último jogo. Certo? O que mais? Tem umas perguntas mais legais aqui, deixa eu ver. O Thiago Ricardo, que é padrinho, ele... Como você avalia a possibilidade da diretoria aumentar a quantidade de mandos no Pacaembu devido ao gramado? Isso foi noticiado no lance. O próprio Filipão deixou isso no ar na entrevista pós-jogo de quarta-feira. Por causa do estado terrível do gramado do Allianz Parque. Ele falou assim, vamos planejar direitinho. Quer dizer, vamos planejar significa que podemos sair do Allianz Parque mais vezes do que estávamos pensando. Eu acho que tem que fazer todo o possível para jogar o maior número de partidas no Allianz Parque. Eu acho que ir para o Pacaembu voluntariamente tem que ser a última opção sempre. Você não pode jamais abrir mão de jogar no Allianz Parque por uma série de motivos. Tá? Tem muita gente que compra as cadeiras. Tudo bem, que ele compra da W Torre. Mas é uma demonstração de respeito do Palmeiras a esses torcedores. Esses caras compram a cadeira não é porque eles são fãs da W Torre, é porque eles são torcedores fanáticos do Palmeiras. Tem que respeitar esses caras, tem que respeitar os donos dos camarotes. As empresas que pagam caro para ter um camarote para assistirem jogos, para fecharem negócios nos camarotes, num jogo do Palmeiras. Você tira o jogo do Allianz Parque, você desvaloriza tudo isso. Nossos jogadores, tudo bem que eles se sentem bem no Pacaembu também, é a nossa segunda casa, mas não pode sair do Allianz Parque a não ser em último caso, a não ser que não dá pra jogar no Allianz Parque. Não pode sair do Allianz Parque só se não tiver jeito, tá? Essa é a minha opinião. Então tem que forçar a W Torre, forçar, sabe, encher o saco. Assim, o gramado tem que estar bom, tem que estar bom, tem que estar bom. Como é que vai estar o gramado? Sabe? Não pode dar mole. O gramado, eles entregam o gramado ruim quando eles não estão se sentindo pressionados, quando eles estão à vontade para fazer o que estão fazendo. Então, estou achando que está faltando empurrar um pouco mais, sabe? Brigar um pouco mais. Ficar em cima. Essa é a expressão, ficar em cima. Ah, vai chegar o gramado. Gramado, como vai estar? Ó, sabe? Porque senão o cara da WTO fala assim, tá bom, faz aí, mais um show. Não, cuidado com o gramado o tempo todo. André Peregrino. Nosso time está para conquistar todos os campeonatos da base, os paulistas, né? Eu acho que você quis dizer isso. Você acha que tem jogadores para serem aproveitados para o time ou vai ser para fazer caixa? Copa São Paulo finalmente vem, nossa senhora. Uma por vez. Tem jogadores para ser aproveitados? Tem. Serão? Não sei. Para quem assistiu a entrevista que eu fiz com o Genaro Marino no sábado, aliás, o convite foi feito para o presidente Maurício Gagliotti. O assessor dele, em princípio, ele falou: não, tudo bem, terça-feira no fim da tarde. Aí eu anunciei. Aí ele falou que foi mal entendido, que não foi bem isso que ele disse. Para mim, ele tinha falado que era, mas enfim. Aí ele falou, corrige aí, porque não tá certo ainda, a gente precisa ver a agenda. Se der, eu vou te encaixar. Falei, ah, tá bom. Então, tô esperando. Até agora, nada. Tá? E seria para amanhã, no fim da tarde, entrevista com Maurício Gagliotti. Enfim. Mas eu fiz com o Genaro Marino e ele explicou uma das razões de que a base, mesmo revelando tantos jogadores, que ela acaba não sendo aproveitada no time de cima, que é o estilo do Matos. Que o Matos, ele é muito atuante no mercado e que ele identifica rápido oportunidades de mercado e traz e aposta. Então, por exemplo, Emerson Santos, Nico Freire, jogadores que acabam vindo para compor elenco, e que alguns aproveitam a chance e alguns não, né? A maioria não, que são os terceiros. E que poderia usar a base nesses casos, né? Então a gente tem o Pedrão, por exemplo, que está ali como sexto zagueiro do elenco. Ele está abaixo do Nico Freire na hierarquia. Nunca vai ter chance, né? O Nico Freire, que é o quinto, não está tendo chance. Você imagina o sexto. O Genaro diz que vai retomar, caso ele ganhe a eleição, que eu acho, nesse momento, acho pouco provável. Mas ele disse que o plano da gestão dele é que o terceiro jogador de cada posição seja sempre da base. Tá? Então, se fosse adaptar pro elenco atual, a gente teria lá Edu Dracena e Antônio Carlos, Gustavo Gomes e Luan, e aí seria Pedrão e provavelmente o Vitão, sei lá. Né? Seria da base. Na lateral esquerda, você teria lá o Diogo Barbosa, o Vitor Luiz, e ia subir o Esteves. Na lateral direita, você teria Marcos Rocha, o Mike, e você não teria que apelar pro Jean, teria que apelar pro Gustavo Gomes improvisado, tomou gol. Ia ter lá o Matheus Rocha, que aliás é um dos que vai estourar a idade. Esse tem que subir, sabe? E assim por diante. Qual deles eu subiria? Eu subiria o Matheus Rocha exatamente nessa circunstância, para ser o terceiro. Tem jogadores ali que dá para você subir, que ele dá para ficar como segunda opção. Sem dúvida. Tem caras muito bons. Por exemplo, o Papagaio, ele briga com o Daverson. Pau a pau. Pau a pau com o Daverson. Tem que subir o Papagaio. A gente vê, na ponta é o Arthur. Já tá subido já. Esse é um dos exemplos. Pouco utilizado, terceira opção, mas beleza. Volante, né? O Gabriel Furtado, embora ele esteja jogando na zaga, pode subir. Pode subir o Matheus Neres. Pode subir o Gabriel Menino. Tava querendo lembrar o volante que veio do Guarani. Já tá um ano no Palmeiras, jogando muito. Aliás, foi por causa do Gabriel Menino que o Gabriel Furtado acabou indo pra zaga, porque ele tá jogando demais. O Igor, quarto zagueiro, pode ser a terceira opção do lado esquerdo. Então são vários jogadores bons desse time sub-20. O Ian, que tá machucado, não jogou essa reta final agora. O time foi campeão paulista. Pra jogar na ponta. Eu não sei, ele pode até. Ele tá no mesmo nível do Arthur. É que o Arthur tem mais vivência já, porque ele já tá há um ano e meio no profissional. Mas o Ian tá jogando muita bola. Então, sabe? O Alanzinho ainda precisa dar uma amadurecida ainda. Ela tem mais 2 anos de base ainda. Ele tem 18 anos. Mas olha quanto jogador bom a gente tem pra subir. Então. O Luan Cândido, né? Claro, o Luan Cândido. Que começou como lateral e agora ele já virou ponta esquerda. E ele é alto, ele tem um porte físico muito bom, tem muito pra desenvolver ainda. Ele é muito novo também, ele tem 17. Tem 17. Eu seguraria mais um pouco o Luan Cândido. Mas é que tá, eu tô falando daqui de fora. A gente tem profissionais muito gabaritados pra trabalhar com a base. Então, eu não tô preocupado com isso, sinceramente. Como trabalhar esses meninos. Agora, se vai subir ou não, aí sim. Aí é Filipão e Matos. Então, ver o planejamento deles, ver o que eles vão fazer. Mas eu acho que tem vários jogadores excelentes, excelentes. Podem ser utilizados, sim. Respondi a pergunta do Wallace Pereira, perguntando sobre a entrevista com o Gagliotti. O Vitor Andrade pergunta se eu acho que as eleições podem, de alguma forma, influenciar o time na reta final. Não. Acho que está bem blindado o ambiente do futebol. Parece. Aparenta estar bem blindado. Parece. Eu não sei. É que tá. Esse era uma das coisas que a gente poderia sentir melhor se tivesse vivendo o dia a dia lá na academia de futebol, cobrindo lá. Como a gente ainda não tem essa condição, só atingiremos essa condição com 1.000 padrinhos. Ainda estamos um pouco longe dessa situação. Jogo do Inter é 19h30. Podemos entrar em campo sabendo que não dá para ser campeão? Não, porque... entendi. Porque se o Inter ganhar, não dá para ser campeão, mesmo ganhando, independente do jogo do Flamengo. E daí pode quebrar o clima. Nada. Você acha que... não vamos ser campeão agora. Então aí vai jogar de freio de mão puxado. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Tá? Acho que não. Marcel perguntou isso. A Mariana Capela disse que a CBF falou que só vai entregar a taça na última rodada. Não deveria ser no jogo decisivo. Em 2016, diante do que aconteceu na rodada 36, o Palmeiras ficou a um empate em casa com a Chapecoense. E o último jogo era fora de casa. E aí, por causa da festa, provavelmente por solicitação da Globo, para ter festa, para transmitir a festa e tal, a Globo deve ter dado uma forçadinha, falou assim, põe a taça aí logo, vai. E de fato aconteceu. O Palmeiras só precisava de um empate em casa com a Chapecoense. Agora não. Agora o Palmeiras precisa ganhar do América, que provavelmente vai, mas fica na dependência de mais dois ali. Mais dois jogos. E talvez a CBF querer evitar o desgaste de ter uma taça exposta ali e não entregar para ninguém. Mas pode deixar a taça lá dentro e aí traz correndo se precisar. Acho que poderia fazer isso. Tá? Mas eu também não sei exatamente as razões que a CBF não quer fazer isso, a não ser que tenha uma certeza, ou certeza não vai ter, vai ser muito provável que acabe conquistando, ou que a Globo dê uma forçada exatamente por ser muito provável. A Globo não acredito que vá forçar nesse momento, né? Porque não está tão fácil quanto na rodada 37 de 2016, até porque é a rodada 36 agora. O Palmeiras vai, eu acho que o Palmeiras vai chegar assim, na situação de muito provável, na rodada 37, igual em 2016. Só que o jogo é fora de casa. E aí não vai ter aquela coisa da festa com a nossa torcida, no nosso estádio. Ficou para São Januário, de fato ficou para São Januário. Inclusive a procura por ingresso da nossa torcida para o jogo lá em São Januário disparou, né? Um abraço para a Karina Riva e para o Enzo lá de Itumbiara, para o Ivo de Jaboticabal, para o Igor, família Milani, todo mundo tá no Rio, Cláudia, Dona Nair, Lohane, Igor e Gustavo, não, Gustavo não, porque ele é gambazinho, então chupa aí Gustavo. Francinaldo, abraço de Jandira, falta pouco para o Deca, é isso aí. O César está falando que faz um ano esse mês que eu sou padrinho, parabéns, hein, aniversário, parabéns por um ano de apadrinhamento e de fazer parte do nosso grupo. Manda abraço para o consulado do Palmeiras de Arapongas, Danilo Jacometo, meu amigo Danilo, que é cônsul do Palmeiras em Arapongas, no Paraná. Foi ontem lá para Londrina acompanhar o jogo. Se tornou cônsul do Palmeiras recentemente. A gente deu uma ajudinha aí no que pôde. O Danilo, que tem um bar temático lá em Arapongas. Ajuda aí, Danilo. Fala aí o nome do lugar que eu já esqueci. É um lugar muito bacana, muito bonito, tá? Muito bem decorado, palmeirense, um bar de Palmeiras. Se bem que Arapongas deve ser tão grande, né? Todo mundo lá na cidade já deve saber. Olha o Kizar Porto falando que o Luan Cândido é um Paul Pogba canhoto, pelo amor de Deus. Caio Ferrari diz que ele não é mor de fronha, mas está mandando abraço. Tá bom, não é mais Mord Fronha, até porque a fotinho do Mord Fronha não tá, né? Marcos Saavedra, Vila dos Remédios, um abraço. Maurício Cazzanello, lá de Vicenza. Marcelo Torelli. Bela camisa, né? Lógico, Led Zeppelin, né, meu velho? Abraços para Mirassol, para o Jefferson Zachary, meu amigo Armando, Armando de Mônaco, um abraço. Mário Garibe, de Boituva. Luiz Carlos, de Brasília. Que mais? Fernanda Gouveia, que é corneta pra caramba nas transmissões. Palestra Pub, disse o Danilo Giacometto. Palestra Pub, em Arapongas. Padrinho Juliano, que mora nas Perdizes, pertinho do Palestra. Maria Clara, de Guarulhos, que tá com o Ivan aqui. Ah, é engraçadíssimo isso, né? Quando você fala que a cidade é pequena, os caras falam, que pequena, nada, eu tenho 110 mil. Tá certo, mó grandona, beleza. André Cato. Ah, ele não tá mandando abraço, ele tá fazendo pergunta. Tá bom, vou responder. Você acha que uma boa ideia é jogar com Thiago Santos e Felipe Melo e assim soltar mais os laterais para atacar e assim abrir mais o ataque? É uma alternativa dependendo do meio do campo do adversário. Pode ser uma alternativa, sim. Não descarto isso. Como eu falei, a gente tem jogador para encaixar com qualquer meio de campo, qualquer formação de time adversário. Então, é uma alternativa, é uma possibilidade, sim. O Luiz está falando que vai pintar a barba de verde. E não é nem promessa, ele está falando, vou pintar. Não é porque se ganhar, não. Tá falando, quero ver a foto depois. Tá? Marcelo e Heitor, de Goiânia. Marcelo e Heitor, significa alguma coisa? Isso aí significa, hein? Tá bom, não tem problema. Henrique de Maringá. A chuva ontem estragou a festa, estragou, né? É uma pena mesmo pro pessoal da região ali, uma pena mesmo. Lucas, padrinho de Cotia. Grande abraço pro Lucas. Guilherme de São Caetano. Felipe Ferrari de Limeira, padrinho lá de Limeira, um grande abraço. Henrique Simer, quer um abraço para os palmeirenses de Vitória no Espírito Santo. Vitória no Espírito Santo não é uma cidade que tem muita influência palmeirense, né? Tem uma influência muito maior dos times do Rio de Janeiro, mas tem lá os heróis ali que representam a gente lá, e o Henrique é um deles. É isso aí. Marcelo falou, meu filho, porra! Então significa que é teu filho, é isso que eu quis falar. Ficou puto. Grande, Campo Grande, no Mato Grosso. Só tem gente boa em Campo Grande, menos um. Grande abraço pro meu padrinho, Dr. Marcelo. Um grande abraço. É isso aí. Rapaziada, tem o Miller de Heliópolis e acabou, né? Já acabou. Já estouramos o tempo aqui. Rapaziada, muito obrigado, hein? Pela companhia. Audiência muito boa para uma segunda-feira pós jogo ruim / véspera de feriado, né? Normalmente dá uma baixada, mas a gente vê que o canal está crescendo cada vez mais. Então isso é muito legal, muito bacana. Graças a vocês. Agradeço a companhia de sempre. Voltem sempre, deem like, deem sininho para serem avisados sempre. Porque daí vocês às vezes pode esquecer, né? Mete lá o sininho para não ter erro. E a gente volta na quarta. Então, aqui no canal, ou a qualquer momento, né? Dá uma notícia bombástica e a gente volta, tá? A gente faz um drops. Mas, normalmente, segunda e sexta e nas transmissões dos jogos. Então, quarta-feira, Palmeiras e América, eu e Bruno Zaniolo estaremos mais uma vez ao vivo do Allianz Parque, fazendo a transmissão do jogo. Quem sabe pode ser o jogo do título, por que não? Hã? Pode ser, sim. Então, vamos lá, rapaziada. Muito obrigado pela companhia. Agora aproveitem aí o feriado amanhã, a maioria do país é feriado, né? E até quarta-feira, na transmissão de Palmeiras e América. Valeu, turma! Então até mais. Ainda tá ao vivo, né? Ainda tá ao vivo. Tá ao vivo? Não, já acabou. Mas tá ao vivo ainda.